O papa chegou, catequizou, índio matou. O papa chegou, catequizou, índio matou, catequizou, índio matou. O papa chegou, o papa chegou, catequizou, índio matou, catequizou, índio matou. O papa chegou, o papa chegou, o papa chegou. O papa chegou, catequizou, índio matou. E na ditadura o seu povo ele entregou. Na inquisição a mulher ele queimou. E a pagelância no fogo ele jogou. O papa chegou, catequizou, índio matou. E na ditadura o seu povo ele entregou. Na inquisição a bruxa ele queimou. E a pagelância no fogo ele jogou. Papá eu, papá tu, na pedofilia o papá, papá qualquer um. Papá eu, papá tu, na pedofilia o papá, papá qualquer um. A pedofilia o papá perdoou, e a estuprada o papá excomungou. A pedofilia papá, papá perdoou, e a estuprada papá, papá excomungou. O papa é bop, o papa é bop. O papa só poupa quem tem. O papa é bop, o papa é bop. O bop não poupa ninguém. A tropa do bop, o papa abençoou. Tia Mário do papa, papa nem lembrou. A tropa do bop, papa, papa abençoou. Tia Mário do papa, papa nem lembrou. Papai eu, papa tu. O bop passa, passa, passa e passa qualquer um. Papai eu, papa tu. O bop passa, passa, passa e passa qualquer um. Papa é bop, o papa é bop. O papa só poupa quem tem. O papa é bop, o papa é bop. O bop não poupa ninguém. O papa é bop, o papa é bop. O bop não poupa ninguém. O papa é bop, o papa é bop. O bop não poupa ninguém. O papa é bop, o papa é bop. O bop não poupa ninguém. O papa é bop, o papa é bop. O bop não poupa ninguém.